Obrigado. Próximo tema que estávamos a dedicar, primeiro, a todas as pessoas que ajudaram este último ano a que a Resistência fizesse concertos e gravasse discos. Isto é, posso citar a União Lisboa e a Rede Espetáculo. E gostaria de agradecer também com este tema a todos os estudantes que perceberam em 92 que podiam aparecer nas notícias. Chama-se Não Sou o Único. Vai ser o sol brilhará, vai ser o sol brilhará.